How is the water there in Macau? Cold? Yes, it's good. Double Bass says before, something on style okay for you. That's okay, man. That's okay. To me, it's all good. I like it all. Sendo boa música. Sendo boa música, pra mim tá excelente. Bang good music to me is great. Être la bonne musique pour moi, c'est un grand. Double bass. My song is around, so don't be afraid. If some writing not comprehensible. Song. دیگه اگه بگی دیگه را برم. Set to yourself at ease. Many consonants. Cerrado, por ali eu fico. Quem te interpelou, o meu amor, bis. E se meu em mim essa incrível saudade, só é por vontade de Deus, valei. Valei. Se pedir a Deus pelo meu prazer não for pecado, eu sei, serei feliz de novo. Se pedir a Deus pelo meu prazer, não for pecado, vou rezar pra quando eu voltar e ver todas as brincadeiras do passado, cortejar meu cerrado e em dia feriado viva o cordão azul encarnado. Eu sei, serei feliz de novo. Meu povo, deixa eu chorar com vocês. Serei feliz de novo. Meu povo, deixa eu chorar com você. Djavan, Cerrado. Você não vivo. Um dia triste, toda a fragilidade incide, e o pensamento lá em você, e tudo me divide. Um dia frio, um bom lugar para ler o livro, e o pensamento lá em você. Eu sem você não vivo. um dia triste, toda a fragilidade incide, e o pensamento lá em você, e tudo me divide. Longe da felicidade e todas suas luzes, te desejo como o ar. Mais que tudo, és manhã da natureza das flores. Mesmo por toda a riqueza dos sheiks árabes, não te esquecerei um dia, nem um dia. Nem um dia. Espero com a força do pensamento recriar a luz que me trará você. Será mais belo. O verde faz o azul com o amarelo, o elo com todas as cores, pra enfeitar as mores gris, pra enfeitar amores gris. Dia triste, toda a fragilidade incide, e o pensamento lá em você. E tudo me divide. Oh yeah. Oh, oh. Longe da felicidade e todas as suas luzes, te desejo como ar, mais que tudo, és manhã na natureza das flores, és manhã na natureza das flores. Mesmo por toda a riqueza dos sheiks árabes, não te esquecerei um dia, não te esquecerei um dia, nem um dia, nem um dia. Espero com toda a força no pensamento recriar a luz que me trará você. E tudo nascerá mais belo. O verde faz do azul com o amarelo, o elo com todas as cores, pra enfeitar amores gris, pra enfeitar amores gris, pra enfrentar amores gris, pra enfrentar amores gris. Oh yeah, oh yeah. E tudo nascerá mais belo. O verde faz do azul com o amarelo, o elo com todas as cores, pra enfrentar amores, enfrentar amores, enfrentar amores gris. E tudo nascerá mais belo. O verde faz do azul com o amarelo, o elo com todas as cores, pra enfeitar amores gris, pra enfeitar amores gris, amores gris. Um dia triste, um dia frio, um lugar pra ler um livro, e o pensamento lá em você. Eu sem você não vivo, sem você não vivo. Um dia frio, um bom lugar pra ler um livro, pensamento lá em você. Eu sem você não vivo, sem você não vivo. Um dia triste, toda a fragilidade incide, e o pensamento lá em você. E tudo me divide, tudo me deverá. Longe da felicidade, todas as suas luzes, te desejo como ao ar. Mais que tudo, longe da felicidade, todas as suas luzes, te desejo como o ar, como o ar. Mais que tudo, és manhã na natureza das flores. Mesmo por toda a riqueza dos sheiks árabes, não te esquecerei um dia, nem um dia. Espero com a força do pensamento recriar a luz que me trará você. Oh, da fragilidade incide. E o pensamento lá em você, ha, e tudo me divide. Longe da felicidade, todas as suas luzes, te desejo como ao ar. Mais que tudo, mais que tudo, mais que tudo, yeah. Mais que tudo, oh, mais que tudo. Mesmo por toda a riqueza dos sheiks árabes, não te esquecerei um dia, nem um dia. Mesmo por toda a riqueza dos sheiks árabes, não te esquecerei um dia, nem um dia. Espero com a força do pensamento recriar a luz que me trará você. E tudo nascerá mais belo. O verde faz do azul com o amarelo. O elo com todas as cores pra inventar amores gris. Tudo nascerá mais belo. O verde faz do azul com o amarelo. O elo com todas as cores pra enfeitar amores gris. E tudo nascerá mais belo. O verde faz azul com o amarelo. O elo com todas as cores pra fitar amores gris. Um dia frio, um bom lugar pra ler um livro. Pensamento lá em você, eu sem você não vivo. Um dia triste, dor, a fragilidade se decide. O pensamento, pensamento lá em você. Pensamento lá em você, eu sem você não vivo, sem você não vivo. Um dia triste, toda a fragilidade incide, e o pensamento lá em você, que tudo me divide, tudo me divide. Longe da felicidade e todas suas luzes, te desejo com ao ar. Mais que tudo, és manhã na natureza das flores, mesmo por toda a riqueza dos sheiks árabes, não te esquecerei um dia, nem um dia. e double bass. Cool. Mesmo por toda a riqueza dos cheques árabes, não te esquecerei um dia nem um dia. Espero com a força do pensamento recriar a luz que me dá você. Dentro do meu coração, eu não sei o que há dentro do seu coração, eu também não sei, mas podemos encontrar juntos, meu amor, porque isso é um amor puro, o amor puro. O que há dentro do meu coração eu tenho guardado para te dar, e todas as horas que o tempo tem para me conceder são tuas até morrer. E a tua história eu não sei, mas diga só o que for bom, um amor tão puro que ainda nem sabe a força que tem. Coração, eu não sei, e o que há dentro do seu, eu também não sei, mas vamos descobrir, porque esta letra aqui é de Djavan, from Brazil, and now in France too. O que há dentro do meu coração eu tenho guardado pra te dar, e todas as horas que o tempo tem pra me conceder são as tuas até morrer, são tuas até morrer. E a tua história eu não sei, mas me diga só o que for bom, um amor tão puro que ainda nem sabe a força que tem. É, teu de mais ninguém, te adoro em tudo, tudo, tudo. Te adoro em tudo, tudo, tudo. Quero mais que tudo, tudo, tudo. Te amar sem limites, viver uma grande história. Te adoro em tudo, tudo, tudo. Quero mais que tudo, tudo, tudo. Te amar sem limites, viver uma grande história. Feio ou bonito, se nós estivermos juntos, haverá um céu azul. Um amor puro não sabe a força que tem. Meu amor, eu juro, de ser teu e de mais ninguém. Um amor puro. Eu quero mais que tudo, tudo, tudo. Mais que tudo, tudo, tudo. Te amar sem limites, viver uma grande história. Quero mais que tudo, tudo, tudo. Quero mais que tudo, tudo. Te adoro em tudo. Nós estivermos juntos, haverá um céu azul. Um amor puro não sabe a força que tem. Meu amor, eu juro ser teu e de mais ninguém. Um amor puro não sabe a força que tem. Meu amor, eu juro ser teu e de mais ninguém. Cool, man. Kid voice, very nice. Very nice, double bass. Very nice, my friend. Hello. Beauty voice, little kitty. Free voice with the children. Very, very lovely. Porque há dentro do meu coração tenho guardado pra te dar. E todas as horas que tempo tenho pra me conceder. Sai ventania, abraça uma luz que passa no ar, beija, brinca e deixa passar. Lilás de Javan. Amanhã, outro dia, lua sai ventania, abraça uma nuvem que passa no ar, beija, brinca e deixa passar. E no ar de outro dia, meu olhar surgia nas pontas de estrelas perdidas no mar, pra chover de emoção, trovejar, raio se libertou, clareou muito mais. Cê cantou pela cor de lilás. Prata na luz do amor, no céu azul, eu quero ver o pôr do sol, lindo como ele só, e a gente pra vir e viajar no seu mar de raios. Oh yeah! Thank you.